Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kent Kealkon, leitura autorizada pela editora BV Books. Nós estamos no capítulo 15, Determine-se a deixar um legado. Entrega total. Jesus também nos ordena não guardarmos nada. À medida que grandes multidões começaram a segui-lo, ele disse corajosamente: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Que declaração chocante. O que ele quer dizer com aborrecer a sua família? A palavra aborrecer significa que ele quer que nosso amor por qualquer outra pessoa seja algo menor. Mateus 10, 37. Jesus não quer que você odeie sua família, obviamente. Sabemos que seu principal mandamento é amar a Deus, amar ao próximo e até mesmo seus inimigos. Mas o nosso amor por ele deve ser tão completo que o profundo amor que sentimos por nossa família seria quase imperceptível se comparado ao que sentimos por ele. Isso é radical. Mas é inteiramente correto. No mínimo, Jesus deve ser Senhor de todos os seus relacionamentos, Lucas 14, 26, de suas posses, Lucas 14, 33, de si mesmo, Lucas 14, 27, ele está acima de tudo e deve ser aquele com quem você é mais leal. Seu amigo mais íntimo, porque quando ele ocupa esse lugar, algo surpreendente acontece, algo que só ele poderia fazer. Seu amor pelo seu cônjuge, seus filhos e pelos outros realmente aumenta. Deus começa a amar a sua família por meio de você, muito mais completamente do que você poderia fazer sozinho. Quando Deus é o Senhor, o seu tempo e os seus talentos e posses deixam de ser seus e começam a ser utilizados para a glória dele. Ele faz de você um homem de determinação, pois sabe que apenas você pode ocupar o seu lugar. Talvez você esteja pensando, com certeza, ele está pedindo muito. Parece que eu tenho que desistir de tudo. Eu perderia a minha vida para fazer o que ele está exigindo de mim. Sim, essa é a questão. Sua vida em suas mãos só se torna mais e mais pecaminosa e acaba queimando como madeira, feno ou palha. 1 Coríntios 3, 12. Mas ao dedicá-la a Cristo, sua vida se torna eternamente valiosa, Jesus disse. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Mateus 10, 39. Deus lhe confiou a sua vida para que você retribua de alguma forma. Ele fez tudo o que você é e que você tem. Assim é o Senhor. E isso nos eleva a um novo nível. Pense nessas sete razões por que você deve ir além da fé, além de simplesmente seguir a Jesus e sinceramente render-se à sua magnitude. Primeiro, ele já possui você. A única maneira de possuir alguma coisa é criando, comprando ou ganhando-a. Jesus, nosso Criador, formou você no ventre da tua mãe. Salmo 139, 13. Ele fez você, mas não só isso. Ele comprou você por alto preço. 1 Coríntios 6:20, derramando seu próprio sangue redentor e te fazendo voltar-se para Deus depois que o pecado o separou. Seu desejo agora é ter você em todos os sentidos, pois você pertence totalmente a Ele. Segundo, você tem uma dívida de amor. O maior amor demonstrado a você não foi o da sua mãe no seu nascimento, ou da sua esposa no seu casamento, mas sim o de Jesus Cristo. Ele amou você dando-lhe vida, respiração, alimentação e abrigo. Mas acima de tudo, ignorando o seu pecado e morrendo em seu lugar. Não há maior amor do que esse de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Ele fez o maior sacrifício para atender às suas maiores necessidades enquanto você merecia o mínimo. Quem faz isso é digno de sua vida. Terceiro, você não pode lidar com a vida sozinho. A Bíblia nos descreve como ovelhas que desviaram. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, Isaías 53, versículo 6. Nenhum de nós é justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, Romanos 3, versículo 10 a 12. Cada um de nossos pecados prova que nós precisamos de sua ajuda para tomar decisões corretas. Cristo deve estar no controle de nossas vidas, ou então seremos um desastre prestes a acontecer. Quarto, ele pode fazer você mais feliz do que você é sozinho. Ao se render aos prazeres pecaminosos, estamos, na verdade, com fome de amor, alegria e paz. Mas esses são os frutos do Espírito e não o fruto dos nossos pecados. Quando nós nos colocamos em primeiro lugar e tentamos buscar a nossa felicidade, acabamos nos afastando de Deus e dela ao mesmo tempo. Mas quando buscamos amar e agradar a Deus, nós conquistamos não apenas uma intimidade com Ele, mas Ele nos concede uma felicidade sem igual. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Salmos 37, versículo 4. Quinto, Ele já planejou toda a sua vida. Davi escreveu: no teu livro todas essas coisas foram escritas, quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, versículo 16. E aqui está o porquê: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que esperais. Jeremias 29, versículo 11. As coisas que o olho não viu e os ouvidos não ouviu são as que Deus preparou para os que amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Os planos dele para a sua vida são melhores do que qualquer coisa que você poderia planejar em 1 milhão de anos. Por que não se render a eles? Sexto, você será julgado por ele um dia. Apesar de nossos pecados terem sido perdoados pelo sacrifício puro e perfeito de Cristo, embora estejamos salvos pela graça mediante a fé, todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. porque está escrito. Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, versículo 10 a 12. Não devemos deixar passar nenhum dia, nem estarmos diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, 2 Timóteo 4, versículo 1. Por que não deixar o próprio juiz governar nossas vidas agora e nos preparar para esse grande dia? 7 e último. Ele merece você. Somente Jesus Cristo se humilhou, viveu sem pecado e tomou o nosso lugar na cruz do grande sacrifício. A Bíblia diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 5, versículo 9. Apenas Jesus pode legitimamente dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. Nós não nos curvamos a Ele simplesmente porque Ele está pedindo, mas porque Ele merece a nossa fidelidade. Assim, com esses 7 princípios em mente, pergunte a si mesmo se há alguma razão para você não entregar tudo ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixo esse áudio para a meditação de todos hoje. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.